Uno 920, em Valença, em November Alpha. E chama no regresso. Boa rotatória, aqui é Romeu Oscar, repórter do Algo Campo. Batango Novembro, Yankee Mike, o vento 100 graus com 1-2 nós, tem livre decolagem, pista 1-7, Novembro, Yankee Mike. José, chegada Mari. Bom, no 093, ponte meia dúzia, pushback, acionamento. Aguarde no 093. Solo do 925, portão, pushback, acionamento. 925, sente, aguarde. Mike Eco Delta 1 no meu pé, direto do farol de Itapuã, reporta para descida. WV722, redução 2209. Novembro, Yankee Mike decolado de Salvador ao 02, prossegue no corredor cheio para Toque Ametina e Veracruz, controle 120.8, bom voo e até a volta. November Yankee Mike, no meu pé, corredor Axé, reporta do farol da Barra. November Yankee Mike, corredor Axé, através do farol da Barra, November Yankee Mike. Então, 3145, Recife, 1251, no bom voo. 1251. 3145. Aciona a identificação, desce para o 060, chegada mais. Controle, Omega 327 solicita final 180. Gente, 6327, suba e mantenha 180 e aguarde coordenação como final. Final mantenha 180, fica mais 33. Quilo Romeu Oscar, torre 1895. Quilo Romeu Oscar, o altímetro no 0, no 2, vento 100 graus com 1-2 nós, dá presente reporte curta final, pista 1-7, o Quilo Romeu Oscar baixado e travado desde a Britain Norman. Ah, mesmo assim, reportará final 1-7. Até a próxima, Duna. Ah, termo. 1395, mantenha, desça para 2 mil pés, QNH 1-0, 1-2, autorizado e elétrico, foi reporte estabilizado. Gente, ajuda para 2.000, mantendo velocidade, reportando em motor ligado. Pelo Romeu Oscar, como recebe a torre para cheque do rádio? 5/50. Confirme? 50/50. Nove dois cinco, mais 30 segundos para o seu pushback. Está aguardando apenas a passagem do Boeing da companhia retardada. A retaguarda não, próxima aeronave. Ok. Redução 2009. E as finais? Os 25 postos acionam, cartão 1 no chamado inicial. A Libre vai chamar táxi, 1925. 1755, pronto? Sempre. Autorizado, ingresso, decolagem, pista no zero, vento 100 graus com 11 nós. O gol no 755. A linha decola, 755. Juliette, Charlie Alpha, informe pro que está mantendo. Gente, Juliette, Charlie Alpha. Mantenha a proa aguardando novos vetores e desça para o 070. Na 6310, ação na identificação, desce para o 080, chegada Mari. Juliette, Charlie Alpha, tem condições de voar Mari, está presente? Charlie Alpha, tem condições de voar na proa de Mari? Só normal, no certo, Kilo Romeo Oscar. Afirmativo, Romeo Oscar, tráfego avistado, autorizado pouso, pista 17, o vento 100 graus com 11 nós, Kilo Romeo Oscar. Oscar, livre posto, certo. A proa limite ao localizador. Mantém a proa limite ao local, 6722. Juliette, Charlie Alpha, controle. Boa Mari, Juliette, Charlie Alpha. Confirme? Juliette, Bravo, Vitor, após o Obidute, voa Mari. Gente, Juliette, Bravo, Vitor, essa analítica, vai dar um 0. Desconsidera a vetoração, após pelo voa Duna, e pode prosseguir para 2000 pés e o ILS X-Ray. Pode pelo Duna ou 6722. 6722, inicia a redução para 1709. 1706722. Gol no 395, autorizado final do procedimento, Chamator Rio 1895. 2295, obrigado, boa tarde. Controle Salvador, é o gol 1755, boa tarde. Gol no 755, contato radar, sobe mantém 360, voa Leda. 360, pro de Leda, gol no 755. 720.8, bom voo. Prossegue para Veracruz. November Yankee Mike, informo paraquedismo em Veracruz. Tá subindo para, tá passando 1110 para 120 para iniciar o lançamento. Caracaju, primeira curva à esquerda após a decolagem, via Golf 677. 5552 é o código transponder. Aguarde para o cotejamento. Gol 935, pronto para início de táxi. Aguarde. Juliette, da Papá, coteje, por favor. Beleza, reporte estabilizado. 2012, chamará o 692, obrigado. Juliette, Quebec, Kilo, informe estimado para o lançamento. 2 minutos e meio. Gente. Não lembraria que Mike copiou o estimado? Arrego! Chamo para pushback também. Gol 1925, agora sim, 180 a bordo, 3:30, alterna Uberlândia para o táxi. Autorizada a gerência, via Índia Alfa, ponto de espera, chame torre 1895, o ajuste no 012. No 012 o ajuste, está livre o táxi, vai chamar a torre no ponto de espera, Gol 925. Gol 1013, está autorizado o táxi Pátio Índia Alfa, segue como número 2, ponto de espera, chame torre 1895, ajustado no 012. Ajuste no 012, Pátio Índia Alfa, como número 2, ponto de espera, 1295, Gol 1015. 010 para 3 mil pés, QNH 1012. 3 mil, 1012, 3 mil, 1012. Oxanai 62, 1010, desce para 4 mil pés, QNH 1012. 4 mil, 1012, Oxanai 62, 1010. 2 Salvador, o Gol 925, aproximando o ponto de espera, está pronto. Gente, Gol 925, mantenha o ponto de espera, por gentileza. Mantenha o ponto de espera. Torre, o LJ 6722, está abaixado e travado, vai passar o externo visual. São 1809, segue tráfego 6 de milhas passantes. 1-2, número 2 na aproximação, 6722, aguarda a pista livre. Guardando. Aquilo autorizado lançamento. Gol no 612, chama final Salvador, 119.8. 119.8. Dan 3190, final Salvador, 1198. 1198, 3190. Obrigado. Final Salvador, boa tarde, 3190. Repetição. 3190, desça para 2000, ajuste a 1012, velocidade 180, está seguindo a aeronave da Gol à frente com a velocidade inferior à sua. 1395, no solo 13, direita 1219. Direita 1219, 1395. Quebec Kilo para a descida. Juliette, Quebec Kilo, desde condições visuais, porta passando 2500 pés. Quebec Kilo. Solo M5870, posição 7. Autorizado, já preenche o táxi 5870. Camará. Salvador, Gol no 395, livrou o peixe. 395, prossiga via Alfa, chamante da Juliette. Alfa vai chamante da Juliette no 395. O tráfego, a Lima mantém capturando 10, Gol 925. Após a passagem do tráfego na final, a Lima mantém, Gol 925. Frank Mike, voa para Valença. Informa o estimado para Valença e após será frequência livre. Juliette Charlie Alpha, desce para o 050. Batango November Yankee Mike, controle. Já foi efetuado o lançamento. Se desejar, pode manter o setor norte da ilha e após prosseguir para Vera Cruz. Confirme. Com o tráfego do jet que é daquilo na frequência livre. Está autorizado a frequência livre da presente. Juliette Quebec Kilo, frequência livre da presente e coordenação com November Yankee Mike. Juliette, para Vitor, para a descida. Oxanai 6210, final Salvador, 1198. 198, Salvador, final 62-10, boa noite, boa tarde. Juliette, Bravo Victor 10 para o nível 060. 060, Victor. Gol no 755, Recife, 1251. 251, 755, obrigado. E Salvador, boa tarde, gol no 612, passe estando, baixar travado, João Batista. Gol número 2, entendido, baixar travada passando externa, altímetro no 0 no 2, agora apenas a pista livre. Boa tarde. Escuta. Valeu, Juliette Leal. Deve já 6722, vai manter posição antes da Juliette. Mantém, Juliette. Webjet 5870, táxi autorizado, pátio, Índia e Alfa. Ponto de espera, chame 2895, o ajuste no 012. Confirmo, 11895, 11895. Correto, chame no ponto de espera, 2895. Autorizado pouso, pista no zero, vento 100 graus com 1 no 3, nós atenta pássaro. Na curta final da pista no zero, gol no 1 no 2. Senta mesmo, pouso na 1 no 0, gol no 1 no 2. Salvador, gol no 925, passando bem 502. 1925, contato radar, sabe, mantém 360, sair da Arbor Elefa. Arbor Elefa para o 360, gol no 925. Jet 6722 vai dar passagem ao Boeing da companhia, tá ok? Aguarde um pouquinho antes de sair da Juliette. Aguardando. Quer avisar com o contrato da companhia? Sim. Afirmativa, após o mesmo, pode prosseguir pro portão 62. Toda a área da companhia, passei o 62. Para 3 mil pés, que legal no 0 ou no 2? 3 mil pés, Juliette ali ao canto. Zero. Luciano 6210, na sua posição de 12 horas e 5 milhas, Robson 44, helicóptero mantendo 500 pés. Não irá interferir com a sua aproximação, Luciano 6210. Gente, obrigado pela informação, 6210. Salvador, gol no 013. Gente, gol no 013. Após a passagem do C300 e 800 da companhia, alinhando a linha cabeceira 10, agilizando manobras. Após a passagem da nave na curtíssima linha, mantém 10, 10, 10. Número 2, no solo 18, direito a livrar 121, 19. 219, 692. Checo Delta, torre 1895. Pesado decolagem, piso no 0, vento 100 graus, quando 2 nós. Piso decolagem no 0, 1093. Bono, mina 2. Altímetro no 012. Em caso de falha em comunicação, não receba autorização de pouso. Na vertical, fora do tapão, realizam 360 pela direita, o Mike com Delta. Casting de Papá, prossiga seu táxi até a entrada do pátio 3. Chame para ingresso no pátio principal. Boa tarde. Será um zero. O cheque, o trem, chame a torre, 11895, oceano 210. 295, obrigado, bom trabalho. Boa. 90, autorizado pouso, pista no 0, vento 100 graus, com 11 nós. Grato pela colaboração. Etiqueta, no pouso autorizado, 3190. Tarde, Oxamero 62, ano 0, estabilizado ILS, X-ray da 10 visual. Altímetro 1012, reporte no externo, baixar travado, Oxamero 62, 1-0. 62, reportará 62, 1-0. 1-0 no 3, decolado de Salvador 2-0, controle em 120.8, bom voo, grato também pela colaboração. 208, 1-0 no 3, um bom fim de semana. Torre, o Mike Eco Delta. Na presente, 360 pela direita, o Mike Eco Delta. Avisou a coxa, né, na final, autoriza o cruzamento após a passagem do mesmo. Realiza o 360, aguardando nova avaliação. Delta. Oxenero 6210, informa o tráfego à sua direita, na linha do litoral alto de 1000 pés. É um helicóptero, um Sikorsky, não interfere na sua aproximação. Paciente, agora no externo, baixado travado, 6210. Aguarda a presa pista livre. Aguardo. Tan 3190, no solo 21, direita, 121, 19. 219, boa tarde. Juliette Charlie Alfa tem condições de manter 1-7-0 até o marcador externo? Afirmo. Então mantenha até o marcador externo 1-8-0. Até o externo 1-8-0, Juliette Charlie Alfa. Papapá, Juliette, India Papá, taxi em frente, via Pati 1, Lendi Alfa, ponto de espera, Chave Torre 1895, o ajuste 1-0-1-2. Juliette Bravo Victor, informe velocidade indicada. 225, Sanita. Gente, Juliette Bravo. Da Oxenera Vinhaca na final da 1-0, atentando a esteira turbulência, base pela direita, reporte na final da 1-7, baixada travado, Mike Eco Delta. Na 1-7, baixada travado, Mike Eco Delta. Chega. Autorizado o plano para Brasília, nível de voo é o 380, via Pesulu no 7. A subida será Arbor Elefa, primeira curva direita após a decolagem. O código transponder é o 5565 e o controle 1208. Confirmando o transponder é 5565. Afirmo. E Arbor Elefa. Afirmo novamente. Brasília 380, Upper Zulu 17, Arbor Elefa, 5565, transponder, o 3567. Correto, chamo para pushback estacionamento. Chamado. Bravo Vitor, 10 para 2 mil pés, Kennedy 1-0 no 2. Autorizado ILS X-Ray, reporte estabilizado. 2-0 no 2, reportar estabilizado ILS, o Bravo Vitor. Salvador, boa tarde, eu sou 4206, tá? Tem que chamar para a autorização de tráfego para a equipe de proteção. Azul 4206, pronto para a cópia? Pronto para a cópia. Está autorizado o plano para Recife, nível de voo 370, via Peruíque 58, subida Pucaracaju, curva esquerda após a decolagem. O código transponder é o 5571 e o controle em 120.8. Azul 4206, perigando 370 para Recife. Decola 5-0, curva esquerda, curva Pucaracaju. Para o 58, conforme o plano, transpondo 571, controle 120, decola 8. Correto, chama para puxar estacionamento. Alô, Salvador, boa tarde. Oxenero 6210, livrou na física. 6210, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette para 04-62-10, Oxenero. 5-9-8-5, Juliette Aliava. Vai, que é com Delta. Afirmativo, visual com Sikorsky, reporte no solo controlado da cabeceira 1-7, o vento 100 graus com 1-0 nós, Mike Eco Delta. Tomarei controlado, Mike Eco Delta. Boa tarde, é papapá, Juliette Charlie Alfa. Juliette Charlie Alfa, quanto na aproximação, altímetro 1-0, 1-2. Reporte quando baixado e travado. Baixado e travado, senhor. Juliette Alfa. Gente, continua aproximação aguardando pista livre. Informa o Embraer 145, tomando posição cabeceira 10 para decolagem. Gente, Juliette Alfa. Webjet 5870, decolado 225 de Salvador, controle 120, 18, bom voo. 208, contrabando. Controle Web 5870, decolado, nada é 1510, boa tarde. 5870, boa, contato radar de decolagem, suba 360, na Cerebel. 360 da EL, 5870. Papá, papá, Juliette, ainda papá, tem nível de decolagem, piso 10, vento 100 graus com 10 nós. Trip 5491, não prossiga para 3000 pés, 10, 12, é o altímetro. 3491. Livre. Passo Duno, Bravo Victor, estabilizado. Juliette, Bravo Victor, completa ele a sexuation, chamando torre 198 desse 95. 10895, grato, bom dia, bom trabalho, senhor. 100 graus com 09 nós. Autorizado por sinal 90, Juliette Alfa. É um King Air Turbo, é? Um F90, senhor. Gente. Índia Papá, decola 227, controle 120.8, bom voo. 120.8, grato, boa. Cinco meia, autorizado pelo para Recife, nível de voo 390, via Peruíque 58. A subida é a Pucaracaju, com a primeira curva à esquerda após a decolagem, cabeceira 10. O código transponder é o 5564 e o controle em 120.8. Autorizado Recife, nível 390, a saída é Puca, transição Aracaju, a Peruíque 58, decola da pista 10 com curva à esquerda após, transponder 5564. Controle 1208, gol no 8564. Correto, chamo para pushback e estacionamento. Vai chamar para o pushback e estacionamento, gol no 8564. Juliette Nepa Pau, contato radar estabelecido, passando 3.300 pés. Sim. 5491, prossiga para 2.000 pés, autorizado LS X-Ray, reporte localizador. 2.000 pés, autorizado X-Ray, da 10, reportará no localizador. 4.000. Gente, ao livrar, chama o solo 121, 19. Juliette Charlie Alfa, qual parte de destino? É para pernoite ou só abastecimento? Avistado, autorizado pouso, piso no zero, o vento 100 graus com 11 nós, altímetro no 012, Juliette Bravo, Victor. Sim, autorizado pouso, Victor. Confirmando, já baixou travado. Afirmo, baixou travado. Certo.